Rebecca Sanders. Vamos lá. Estamos na sinal da 1 a 0 agora. Sim, estou seguindo na base, ali no 06. O tráfego está a 9 milhas agora. Sente. Mike, é com Juliette, prossiga. Chame para o... Confirme, chame para o táxi o Mike e Juliette. Guardião 01. Mas escuta, Guardião 01. Prossiga para a final da 17 devido a tráfego para toque emitido no 10 agora. Guardião 01. Estava no campo, aguardando o sinal do Guardião 01. Toyota 3198 passou em DCA, baixa travada. Continua a aproximação, aguarde informação de pista livre da 3198, V3 da Força Aérea, realizando toque emitido no 10 agora. Afirmativo, tá 3198. No ar pro... Vou pousar. Vocês fizeram minha pouso? É, mete no ar pra facilitar o aeronave que tá vindo na final. Gente, tô indo em recorte iniciando remetido, vocês fizeram minha? Iniciando remetido, eles fizeram minha. Gente, foi Patango Romeu via Papá, até Aerostar, Solo 07. Boa tarde. Juliette. Minha posição, Juliette até Romeu. 06 emitida ao 07, 1500 pés, perna do vento da pista 10 pela esquerda, reporte no Através Norte. Curvando esquerda, 1500 pés, pagando através norte da torre, Olimpo 06. 3198 da TAM, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 159. 10, pouso autorizado, TAM 3198, agradeço o companheiro aí na frente. Para informação, helicóptero à sua esquerda em sobrevoo, não interfere com seu pouso, TAM 3198. Obrigado, senhor. Mantenha a posição, Mike e Juliette, aguardando. Passava ali, eu prefiro. O controle não reparado, querido. Siga. Mantenha o perfil dos corredores do 1510 e ou prossigo para descida a partir do imediato. Tudo vai lá fazendo esperar o 1510, deixa o 1510. Ela deverá estar 1 mil pés na Ceasa. Sim, 1 mil pés na Ceasa, 2859, chame Recife, 1260, caso negativo, 1288. 260, caso negativo, 1288, trânsito 3859. Primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, inicialmente a 1 mil pés. Controle 199.35. 0153, entra fora. Tudo, Guardião 01. Tá 3198, solo 09, chame solo 1211. 211. Guardião 01, prossiga. Eu pretendi essa conclusão para ajudar 10 para o setor das Brumas. Poderia repetir a mensagem? Preciso essa conclusão para 10 para as Brumas. Mantenha o setor, aguarde para o cruzamento o Guardião 01. Aguardando para o cruzamento o Guardião. 3198, boa, chega via Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, para o 1-1, 3198. Pista 1-0, Olimpo 06. Fazendo a base, Olimpo 06, pouso autorizado, pista 1-0. Confirme, você vai pousar agora? Desculpa, toca remetida, pista 1-0, Olimpo 06. Sim. Vai Guardião 01, informa o P3 da Força Aérea, iniciando o toque remetida. Mantenha-se afastado do eixo de aproximação aqui. Mandar passar do eixo de aproximação da Força P3, o Guardião 01. Tráfego, bom dia, azul 4207, Centro da Índia, Guarulhos 340. Série 1011, clear the last X-ray, runway 10, report on localized course. Ridge down, 2000 feet, 10, runway report on localized course of ILS X-ray for 7-9. Kilo Romeo Oscar, Sanitario Taxi. Romeu Oscar, aguarde para iniciar o ataque. Nacional, trem baixar travado, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado toque remetido, vento 090 graus, 1,79. Autorizado toque remetido, pista no zero, Olimpo 06. Vou pegar a solução? Vou chegar. Fiz o reboque na posição 10. Bom dia. Gente, o nome é Pérez, cemitério 193195. 193145. Você aprova até 2003. Padre Brasil, 2770 com a Índia. Azul, 2770. 2770, para Porto Seguro. Prepare a saída da El e vai no meu corpo. Prepara da El, 2770. Não, não, Coral, segue no 60? 2770, chegada mais, 256. Pronto. Autorizado Guarulhos, 340. Decolada pistão na 0. Saída da El, Leda, transição ótima. Interceptando informe do Lula 0 e sai conforme rota. Controle 119, decimal 35, responda 5457. Guardião 01, autorizado o cruzamento da 1A7 até a 1A0, a cabeceira 1A0. Autorizado o cruzamento da 1A7. 10, Guardião 0. Olimpo 06, tocou e remeteu ao Zona 3, suba para 1500 pés, curva esquerda, reporte através norte da torre. Curva na esquerda, 1500, reporte através norte da torre, Olimpo 06. Intercept da Golf 677, sai conforme rota. Controle 199, decimal 35, responder 0265. November Oscar Whiskey mantendo o número 10, confirme. O November Oscar Whiskey tem que subir aqui, tinha associado um bando de pássaros, já está descendo para 1.000 pés. Sim, te informo P3 da Força Aérea na perna do vento, pistão no 0 a 1.500 pés, fica atento, November Oscar Whiskey. O November Oscar Whiskey está visual com tráfego. Checo Juliette autorizado, ingresso na 1A7 até a Bata. Kilo Romeo Oscar está autorizado, táxi até a Papá. Olimpo 06, terra do vento. Olimpo 06, reporte base para a final, pronto para a final da 1A0. Reportará na base, pronto para a final, Olimpo 06. Reporte pronto para girar a base, Olimpo 06. Reporte pronto para girar a base, 06. 06, autorizado girar base pistão no 0, vento 090 graus, 1952. Autorizado base pistão no 0, Olimpo 06. Olimpo 06, informa um helicóptero Alfa Serra 50, próxima à cabeceira 35. Mantendo 600, 700 pés. Centro do tráfego, Olimpo 06, girando. Romeu Oscar. Já tinha até Romeu, só me atrevido para o destino. Aguarde para iniciar o táxi. Mantenha por exemplo, uma guarda na tua direita do destino. Mantenha uma guarda, Rondão. Row 1739, establish on localizer. Row 1739, complete approach in the contact tower, frequency 118.195. 18.95, go 1739, thank you, system. November Oscar, isso que mantém espera sobre a CEASA, aguardando instruções. Sim, se mantendo espera, November Oscar. Tower, morning, this is Go 1739, establish on ILS, X-ray, runway 10. Go 1739, continue approach, stand by runway vacated. Standing by, Go 1739. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Prazer, esse é o cruzamento da 1735 aí para o setor sul, na próxima cabeceira 28. 00, bom dia. O toque remete ao 18, suba para 1500 pés, mantém espera no setor norte, aguardando instruções. Correndo à esquerda para 1500 pés, setor norte, aguardando instruções, Olimpo 06. Levando a Alaska Whisky, autorizado o sinal da 17, 1500 pés, reporte final da 17. Autorizado o sinal da 17, November Oscar. Intercepta Golfo 677, recebe conforme rota. Ele é o Whisky 1, não conforme. Controle Salvador 199, decimal 35. Transponda 5442. Romeu Fox Alpha, reporte no ponto de espera da Oisca. Nono 62, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 070, vou na prova de CAP. Juliette, até o meu apuroso destino ainda mantém a 290? Do 4 horas, senador 2895, para assinar, ajuste 1011, bom voo. Da Força Aérea 1500, pode fazer uma espera do setor, não fique atento. Visual for mesmo, November 3. Go 1739, please land. Clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 16 knots, go 1739. Clear to land, 1A10, 1739. José, ajuste na 011, livre elétrico, fixa 10, aposto curso localizador. 7, 2, 0, 0, 1, livre ANS, amanhã no curso localizador, 1255. Alfa 28 Alfa, à sua esquerda, descendo para 1000 pés, na final da 17, fica atento ao mesmo. Vamos ter o setor norte, na curva na direita, 1500 pés, orientação 06. 1739 on the ground at 20 when you leave the runway, contact ground 121.1. Climb 1, leaving runway, go on 739, take it. Professor do 733, autorizado para Petrolina, nível 105, plano visual, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda, ingressa inicialmente a 1.000 pés restrito no corredor forte, aguardando liberação do controle, que opera em 119.35. Transponder 5473. Ground, good morning, 21709, repeating runway. Romeu, ótimo. 02733, cotejamento correto, autorizado o táxi, chame na táxi e hotel, ajuste no 019. Go, táxi vai ao Hold Shot Zero. Hold Shot Zero, Islam. Para o táxi 3191, está com 209 a bordo. 3:30, alternando Campinas. 3191, siga via Índia para o ponto de espera com o lotador 1895, ajuste 1011, por favor. Via Índia, ponto de espera 1895, ligado ao ponto de chamada 3191. Você é do 733 do solo? Em questão da decolagem da interseção, contacte seu hotel ou da cabeceira 10? Espera o setor norte aguardando. Setor norte aguardando, 06. Silvio Romeu Oscar, autorizado ingresso na 167, reporte alinhado e pronto. Para o posto de estacionamento, azul 2770, parte 3. Posto de estacionamento, autorizado, posto de estacionamento, tag. Estacionamento, 2770. Firmando, vai manter a lateral direita da cabeceira 28? A lateral direita é 28. Segura as mãos ali. Temos tráfegos para decolagem da 10, mantenha-se afastado da, do eixo de decolagem da 10, ok? Será afastado do eixo de decolagem da 10, guardião. 2-1-0-9-4. Chegou 1-0-9-4, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. 1-0-0-0-9-4. Decolagem pista 17, vento 080 graus, autonomia 12 de nós. Informa o Alfa Serra 50, helicóptero à sua esquerda. Não interfere com a sua decolagem aqui. Charlie Papá, autorizado ingresso na 17, reporte liberando Papá. 98.95. 98.95. Controle Salvador, 1-1935. Paroli, Itapuã, controle Salvador, 1935, graças. Mantenha a posição, November Oscar Wing. Olha, Oceania 625. Oceania 625, continue a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1011. Oceania 1011, aguardando. O 1094, informa o helicóptero Alfa Terra 50 à sua direita, a 500 pés, não irá interferir com a sua decolagem. Informa também o P3 da Força Aérea, mantendo espera no setor norte a 1500 pés. O vento 080 graus, no 629, gol na 094. O meu Fox Alpha autorizado a alinhar e manter pista 1-0, corrija, 1-7. A bordo, autonomia 315 e vitória. A intenção é decolagem com o ProSul e após curva esquerda, ou decola da 320 com o ProNordeste? Seguinte, alinhar e manter. Doutor Romeu Oscar, bom dia. Mantenha o número 10, corredor Axé, em condições visuais. Quando possível, isso é estimado de pouso. Aguarde. Para estimado de pouso. Controle Gol 094, bom dia. Bono 094, bom dia. Contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370, passando 2010. Está autorizado voar direto na trilha de Momo. 370 passa 2000, voa Momo, gol 1094. Bom, 1094, inicialmente mantém a renda de decolagem devido à nave fazendo. Não, considero, mesmo agora já curva à direita após 2000, autorizado voar direto Momo. Voando Momo, está presente, gol 094. Aguarde para a decolagem, Romeu Foxtrot Alfa. Controle, Oceano Romeu Alfa, está estimado com o Zona 355. Zona 355, copiado. Ainda mantendo espera, 06. Precisa sua identificação, dentro do nível de voo 050, voe direto e TAP, para interceptar a chegada mar. Salvador, bom dia. Azul 4082, informação Índia. Azul 4082, eu sem identificação, dentro do nível de voo 050, voe na 3 de TAP. Vai voar e TAP e está descendo ao nível 0, tudo certo. Chamame a 200, torre 198, decimal 95. 295, 200, obrigado. Voo 162, 2010. Deixa para 2010, autorizado o final do procedimento LS-6610, após o posto localizador. Descendo para 2010, reportado aqui o posto localizador, voo 1162. Chamame a 200, LS-6610. Chamame a 200, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarde, Sarita, 6200. E o Romeu Oscar, posso passando o farol da barra. Romeu Oscar, passará o farol da barra. Receita o cruzamento, o Guardião 01, setor 9. Gente, Guardião 01. Chalé 6200, pouso autorizado, vento 080 graus, no 612 de nós. Autorizado pouso, pista 10, hoje é 6200. O Guardião 01 não confirma intenções? Fica nessa posição aqui, ao lado da cabeceira 28. Sim. Ah, você quer confirmar? Fala, por favor. 1-2-1-1. 1-2-1-1. 102. Ok, 4207, siga a gente. No ponto de espera 1895, ajuste 1011. Valor. E no ponto de espera 1895, 1011. Obrigado, tá ligado? Fala, Sonia 6255. Sonia 6255, siga em frente. Reporte antes do ataque servilhete. Sonia 6200, informa o helicóptero Alfa Serra 50 a 500 pés à sua esquerda, não irá interferir com o seu ponto. Gente, 6200. Mantenha a posição, Força Aérea 2733. Senhor Guardião 01, a intenção é até o Tropas Norte da Torre fazer ficar na forma do vento da 10. Confirme se está visual com o P3 e o Guardião 01. Afirma, visual com o P3. Sente, o Guardião 01 autorizado. O Romeo Fox Alpha autorizado decolagem pista 197, vento 090 graus, 18, não é? 4207, Aguilhe, via Pátio Índia para o ponto de espera, lá de 895, por favor. Sinal 6255, após o embreado azul que sai do pátio, siga via Juliette para o portão 4. Após o azul, passa o portão 4. O Sinal 6200, solas 33, vai livrar a primeira direita, solo 1211. 2-1-1-6-2-0-0, obrigado. O Romeo Oscar está livre trocar a frequência do controle pela coronação. O que o Romeo Oscar chama na frequência livre pela coronação e os tráfegos nesse setor. Romeo Foxtrot Alpha tem condições de livrar o eixo de decolagem da 1-0 de imediato? É, o Romeo Foxtrot Alpha decolou 1-7. Afirmo, o senhor não vai para Conde, é, curva à esquerda, cruzando o campo, é, decolou os 3-4. Então a gente está no curva à esquerda, vai efetuar o cruzamento do ponto médio do campo. Chiné 6200, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6200. 4, chame Recife, 1-2-6, decimal 8-5. Caso negativo, 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. 1-1-6-2. Mais curto, Romeo Fox Alfa. Confirme 1-1-1-10. Cruzando 1-1-1-300-10. Gente, Romeo Fox Alfa. O com 1-1-6-2 passou acima. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda, 1-1-6-2. Romeo Fox Alfa na escuta? Na escuta, Romeo Fox Alfa. 5-0-6 na escuta? 0-6 na escuta. Informa o tráfego do helicóptero agora cruzando o campo, 1-1700 pés, reporte visual com tráfego. Negativo visual, a gente está mantendo 1500. Romeo Fox Alfa, confirme atingindo 2000 pés. Romeo Fox Alfa está atingindo 1900 visual com Orion, na nossa proa. Gente, agora a transferência de comunicações, Romeo Fox Alfa. Guardando, Romeo Fox Alfa. Sim, Guardião 01, meu colo autorizado, Tato Gré. Gente, mantenha o setor ainda, Guardião 01. Será que o setor? O Guardião. Também, Dial departure. Dial departure. Onde controle 1935, muito grato, até a redução. Olimpo 06, aluna perna do vento aguardando para virar base. Aluna do vento aguardando base, Olimpo 06. Romeu Fox 7 Alfa, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 050, autorizado voar na proa de Conde. Apresente proa de Conde, atenção para o 050, Romeu Fox 7 Alfa. Padrão 01 no prossegue direto Graia, confirma. Afirmo, direto Graia. Autorizado, direto Graia, reposte no solo controlado 080 graus 159. Controle solo controlado, Padrão Redondo. O Olimpo 06 autorizado base, reposte na final da 10. Girando base, passará a final 10, Olimpo 06. Alô, 4082, vista 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reposte no curso localizador. Repostarei, autorizado, X-Way, tabela X. Guardião 01, eu não interfiro com a sinal da pista no 0. Interferência da 1-0, guardião. Final, você vai estar travado ali, por isso, geralmente. Aguarde pista livre ali. Guardando livre. Nona 62, chega via Alfa, reporte entre o taxi e direto. Alfa, reportaria entre o direto, nona 62. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 64, com a Índia, cruza 230. Boa noite, 64, bom dia, está em identificação, desça nível de voo 050. Autorizado, voar na proa de táxi para interceptar a chegada na área. Proa de táxi, 050, interceptar a Mário, voo 1864. Frequência livre, o Solas 38, guardião 01. Do 770, siga via Índia para o ponto de espera lá, transfere. Via Índia para o ponto de espera, azul 2770 e lá, torre 1895. Stays, curva esquerda, reporte para vez norte da torre. Corona esquerda, 1500 pés, reportado para vez norte da torre, já fizeram mesmo. Informa agora o P3 da Força Aérea, prosseguindo para o setor norte, subindo para 1500 pés. 3191, autorizado decolagem pista 1-0, vento 090 graus, 179. Decolagem autorizada 1-0, tá? 3190. Alô, 4182, completo CMTR 198, decimal 95. 95, até daqui a pouco. 0-0-4-6-0-7. 206, terra 200. Olimpo 06, faça um 360 pela sua direita, reporte reingressando perna do vento, setor norte. Curva na direita, informará interceptando perna do vento, Olimpo 06. Salvador, muito boa tarde, o azul 4082, também ali acho final de 6 milhas. Azul 4082, continua a aproximação, aguardando a autorização. 4083. Papa Romeo Delta India Bravo, pronto, copy. 340, passando 2000 pés, vem líder. Para 340, após 2000, vou líder. Já atrasou no na perfil de subida da El, Leda, ótima. 5510, transponde ao controle 1935. Transponde 5510 e o controle em 1119-35. Informo o P3 da Força Aérea, setor norte a 1500 pés. No circuito de tráfego da 1-0, o mesmo não irá interferir com o seu pulso. Que sistema o mesmo no esquece e visual, 4-0-8-2. Lê da morte, vai subir. Perna do vento. Um novo 360, reporte ingressando perna do vento, setor norte, 360 pela direita. Mas é para a direita, olhinha para o vermelho. Olhos 340 autorizado, veio pelo 1-0. Decola da pista 1-0, curva direita, perfil da HL, Leda, Mótima. 5476, transponder, controle 1935. Autorizado 340 Guarulhos, pela Pesulo 1-0, decola da 10, curva direita, da Elvina Morte. 4-7-3, transponder, 1935, outra espécie, terra 3-8-9. Correto, cotejamento, chame pronto no 11, pushback, sanamento. Pouso, chamado. Pouso, não. Bom dia, Guarulhos 790, programação Índia, pronto para cópia Recife. Voo 790, está autorizado para Recife, nível de voo 370, via Upper Zulu 17. Decola da pista 1-0, curva esquerda, perfil da Cuca, Jean, Maracaju. 5507, transponde ao controle 1935. Quatro, me segue, registrado 1-0-1-1, Vitor Lima X-3. Polo 1-2-1-1. 2-1-1, certo. Força Aérea 2733, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Pista 1-0, Força Aérea 2733. 1-0. Uno 864, desça sem inscrições para 2 mil pés, ajustado 1-0-1-1, autorizado o final do procedimento ILS 6-2, após o localizador. Desça 2 mil sem inscrições, 1-864. Olimpo 06, perna do vento. Olimpo 06, longa perna do vento, aguardando instruções para girar base, pistão 1-0. Agora na perna do vento, agora nas instruções 06. Hotel Juliette CA, Salvador Manati, 1-1000. Até a barra e retorna. autorizado, voo local Salvador, 1.000 pés, decolagem pista 17, curva direita, corredor axé até a barra e retorna. 0131 no 1935. Correto, qual 02 a bordo, hein? 07, ciente. Para acionamento, taxa de decolagem, 14.1895 e 1191. Obrigado. Regra. Força aérea 2733, decola aos 46 na proa de Buraquinho, chame controle 11935. Às 46 na proa de Buraquinho, 11935. Força aérea 2733. Azul 4082, próximo a Juliette. Ingresso, Juliette para o portão 01. Juliette para o portão 01, azul 4082. Você é 2736, mantenha sobre a reserva visual, reaforce, subida inicialmente para o número 10. Arão número 10, reaforce o 2733. Uma força reposta e papá. 35 agora na prova da direta do destino. Afirma a extensão para o 105 vagão na prova. 4082, prossiga. Azul 2780 na escuta. Escuta 2770. Azul 2770, se eu tenho que chegar um pouquinho pra frente? Afirma 2770. Obrigado. Autorizado o táxi, reporte na Papá. A proa ideal para o destino é a 350. Vocês autorizados vão na proa do destino 350. Autorizado para o destino 350, 2733. Lima, Lima Fox, ciente, aguarde para ingresso. Azul 4207, autorizado alinhar e manter pistão na zero. Ali mantém 1-0, azul 4207. Olimpo 06, ataque arremete aos 49, suba para 1500 pés, aposto através norte da torre, afirmo, através norte da torre, curva pela esquerda. Comando esquerda, 1500 pés, suba para a perna do vento, Olimpo 06. Lima, Lima Fox, autorizado ingresso na 1-8, reporte alinhado e pronto. Azul 4207, informo a aeronave da Força Aérea, o P3, no setor norte, a 1500 pés, não irá interferir com a sua decolagem aqui? Igual, 4207, autorizar a decolagem, vento 090 graus, ano 612 de nós. E decolagem 4207. Olimpo 06, a perna do vento, informa posicional. Boa noite, minha fase completa, também estou em 1 na 8 decimal 95. 895, bom dia, boa noite, minha fase. Era final da 1 0, 0 6. 864, passou do lado, né? Exato. Reporte passando Simbra Gol 1864, Canedal no 01. Reporte Simbra Gol 1864. O Gol 1864 informa o P3 da Força Aérea ingressando agora na final da 1-0 a 1500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 7, Gol 1864. Bom dia, informação Índia, para autorização no 06. São 3745. Bom dia, autorizado São Paulo, vetor de Luno 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5506, controle 119 decimal 35. 07. 360 ao nível, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, saída, Pesulu no 0 até por base, Pesulu no 6, Posbo, Confim, Chobote, Pesulu 30 até Entite, conforme plano. 5506 no transponder, e o controle, Salvador, 7935, Cortejou, Tan 3745. 3745, ele já mais correto, no 62 já reporte quando pronto. Vai reportar, Tan 3745. Solo, Golão 790, ponte 10, ponte 10 também. Serra, pronto pro táxi? Guarde o teu Juliette Serra. Reporte livrando a pista. Olimpo 06, reporte livrando a primeira direita. Lima, Lima Fox mantém a posição. Temos a aeronave na curta final da 1-0. Pastor no meia, ação identificação. O Lipo 06 já está se ingressando na Delta. Vou olhar para o Red Box, confirme já no ideal? Afirmo, no ideal. Meia sangue somente para o 060. Aguarde o motor do Letê. Tango Vitor Lima X-Way, informou a próxima posição agora de 9 horas a 9 milhas com rumo ao noroeste, passando 058 em subida tipo na chave 208. Tango Vitor Lima X-Way, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LS X-Way, deixa 10, aposta o localizador. Vitor Lima X-Way, aguarde ainda para o Edona. Vai aguardar para o Edona ainda. Para o táxi, Golão 790, com 138 a bordo, tudo no de 3 horas e 20, alternação Gonçalo da Amarete. Espera a torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 1 no último. 111 no ajuste, parte de guia Quatro índia da ponte 410, lá chama as torres 295 do 1790. Solo Salvador, Santa 3745, parafuso, estacionamento no 06. 37451, aguarde. Santos 2195 no 11, coordenando aqui 20 solos, após reporte táxi. Após a fala do táxi, Santos 2195. Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, contato Hernando Decolagem, sub mantenha nível de voo 240, passando 2000 voo e na proa de Coral. Passando para 240, cruzando 2000 por proa de Coral. Lima, Lima, Fox. Por 864, de passagem ao Boeing da companhia, após ingresso Juliette Portão 5. A passageira lá da companhia vai descer. Obrigado, bom dia, 864. Passando para o controle. Tem certeza de subir e manter o 085, forma quando possível ser chamado de pouso. Chamada de pouso é para 1540. 1540 copiado. Iniciando o sistema 02770. Pronto, 2-1-6, boa tarde, sendo identificação desse nível de voo 060 via chegada Mari, confirme sente da informação ativa. Afirmativo, quanto que está para o dia, está para o zona? Informe que inicialmente é o número 3 na aproximação. Torre, bom dia, boa noite, 790, ponto espera da 10 pronto. Mantém ponto de espera, Igor. Mantém ponto de espera, Igor, 790. 7207, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, no caso negativo, no 28, decimal 3. Recife, 125, 1, 1, 2, 3, saiu do 4207, até mais. Centro 395, autorizado táxi, via parte 1, no reporte, no através do portão 162, ajuste no 011. E onde vai reportar no provedor 62, centro 395. Delta Índia Bravo, para o acionamento táxi, chame a torre 118 do Simona do Cinco. Onda 60, via saída Coral, azul 2770, obrigado. O 1962, bom dia, sendo identificação desse nível de voo 070 via chegada Mari. Identifica 070 via Mari, tem alguma restante de velocidade? Confirma a velocidade que está mantendo. Solicitação do vento, 150. Se a gente mantém a velocidade da carta, Gol 1962, devido ao distanciamento, inicialmente é o número 4 na aproximação. Quem vai manter o 150? Centro 395, segue a retaguarda do Boeing da Gol, finalizando o pushback no través do 3, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 desse 95 no voo. Gol 1790, autorizado decolagem, vento 090 graus, 189. Decolagem, Gol 1790. Tango Vitor do NetSway, prossiga o procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 95. Agora, 2-2-9-5, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2-2-3, 2 090 graus 189. Seven. 1556, approved taxi via engine to holding point. Via tower 118, decimal 95, altimeter section 1011. Via deck to hot point tower 1895 today. Engine is not at all, yes, 1790 decola 01 controle Salvador, 11935. 935. Cadê o Tendia Bravo? Tendia Bravo, autorizado alinhar e manter pista 1 a 7. Volta sem identificação. São meia dúzia, autorizado no Chimax, seu nome é Tango Chax. Autorizado no 06, reporta ataque, são 3745. Juliette Serra, decola 02, na proa do farol de Tatuã, no farol de Tatuã, controle 11935. Controle 11935 no farol de Tatuã, Serra. Vitor Lima X-Ray, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus 189. Agora observado passando 2 mil pés, contato radar, submantém nível de voo 370, está autorizado o Vajama. Ok, 5507, subindo 370, na proa de Jamo, o voo 1790. Level 1556, hot charge, runway 10, ready. Go 1556, maintain holding point. 526, copiado. Lima Foz, como centro Recife, 125 decimal 1, solicite. Ei, muito obrigado, esse bom não pode ir. Qual é a velocidade indicada? O 3262, com a certa. Sente. 1962, mantendo 250? Apoio, 250. Sente, redução 2609. Agora, reduzindo 130. Sua posição, aguardando para decolar assim, devido à instrução do controle. Bordo, 3 horas e 50 galeão. 2745, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. No ponto de espera, turno 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-0. 1010 ajuste, autorizado o táxi, via parte 1, Índia, ponto de espera da 1-0, tá? 3745. Estamos vendo ali uma X-Ray, boa, confirme o pátio. X-Ray, segue Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá atende o sinalizador. A decolagem de pistão 17, vento 080 graus, 159. 019. 2000 New York, terão 32 também. Papai Lima Lima Fox, que chama.